961 no centro Recife, frequência 12685. 12685, centro Recife, volume 961. Posta azul 40, 40, posicionamento, posta 1. Procurador 40, baixo para o puxo. Aguarda. Azul 40, 40. Aeronave da Aviança sem balizador número 2, após a mesa completar o parqueamento, está autorizado o início do puxo do extremo táxi. Vamos lá para o táxi, depois da Aviança, 40, 40. Azul 4040 acionado para o táxi, COD de 97, 2056 alternado Ribeirão Preto. 040, táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1-1-8-395, adjacionado 097, bom voo. Via Índia, adjacionado 295-1-0-97, obrigado, bom dia. Bom dia, 4040, ponto de espera da 1040. Azul 4040, autorizado, linha N, colapso, tudo zero, vento calmo. A linha da cola, azul 4040. Rio 5973, completa final dos tabelas, torre 118, decimal 95. 0093, descida via até o nível de voo 070, ajuste do altímetro em Salvador 10017, velocidade máxima 230 nós em redução número 3. 230 nós máxima de velocidade, descendo ao 070 e 17 ajuste. Essas 13 salas 42, 1211. Recife 963, bom dia, táxi de alta, aquilo 73, posição meia dúzia. 4040, controle. Proceda, desculpa, chamamos aqui 121 no 5, estou chamando a companhia, chamamos errado aqui na frequência, desculpa. Azul 4040, Sul 360, chame Recife na frequência 12685. Poderia confirmar 26? 12685. 12685, obrigado, bom dia. Pode voar, Duna, tá 3507? 3507, número 2, sequenciamento, mantém o perfil. Descida até 2000 pés, aguarde a autorização do outro 2 metros. Descida até 2000, aguarde, essa 3507. 4G050, Rio, 5975. 5975 até 2000. Nesta 3 intercepto, localizador autorizado ILS. Reporte para redução. 2000, reporte para redução, autorizado ILS. Rio, 5975. Autorize etapa por federal 9972. Guarde. Federal 9972, operação de sequenciamento esquerda proa 0. 5-5, desça e mantenha 4 mil pés, reporte para redução 1017. Esquerda 0-5-5, 4 mil pés, 1017, reporte para redução, 9-9-7-2. Esquerda redução, Rio 5-9-7-5. Rio 5-9-7-5, redução a critério. Reporte no localizador Livre LS. Passará localizador Livre LS, Rio 9970, descida autorizada até o nível de voo 070, via chegada Mari. Redução de velocidade para 230 nós, 1017. Federal 9972, entendi redução. Afirma, redução. Autorizado Recife, nível 330. Decola da pista 1-0. 1390, Recife 330 autorizado, decolando da 10, curva esquerda, da Puca, Jamo, Aracaju, via Upper, Zulu 17. Transponder 5175, controle 120, decimal 80. Completa a descida 2000 livre e aliança cujo localizador vai seguir 727 da Rio, meia dúzia de milhas à frente. Autorizado, da 357, chama estabilizado. Federal 9972, controle. Federal 9972, controle. Passou 80 para a busca de descida. Descida até 4000, redução até 1,70 nós. Descida até 4000 pés, Federal 9972. Assumiu a redução, dá 9972. 975, continua a aproximação, lateralização de ponto, ajuste no 0 no 7. É, chegou lá, já tinha que estar aguardando. Sinal 75, tráfego avistado, livre pouso 1-0, vento calmo. Livre pouso, Rio, sinal 75. Nós 093, desça e mantenha 2000 pés, acusando o localizador. 2017, a pista de bosta. 09. Estabilizou, tá 3597. Tá 3597, chama a torre de controle no norte, decimal 95. 2963. 9972 autorizado 2000 livre ILS nesta proa Percepto Alonso. Ajuste do altímetro 1017 para 972. Nesta proa 2000 está pro lote, 9972 completa a direita. Proa 070. 170 da 973. Nesta proa. Sinal 75, solo 56, direito no 211. Direito no 211, sinal 75. Desador. 2017, reportando o prestador geral na 0. Baixar e travar VLS X-Ray 10. Tran 35 no start, livre pouso, pistão 0, vento 090 graus com 59. Com vamos autorizar, estou 357. 780, 9, 0, 9. Recife 975, bom dia, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posições de academia do de Lima. Alfa, Kilo, parte 3. Nessa planta que está o curso? Autorizado, interceptão no 093, livre agora. É. No ato, João, 9972. 9972, chame a torre de controle 198, decimal 95. 95, obrigado. Torre de controle 9972, com você no ILS. Liberal 9972, continua a aproximação, guardando pista livre. Entre 9972. 59, direito no 2-1-1. Não, não, 3-5-7. 3-5-7. Rio 5975, deu passagem na aeronave da Tanaeco. Plano 3507, ingressa Alfa, mantenha antes do taxi 3 Juliette. Alfa, antes da Juliette, é 3507. Obrigado, Rio. Bom, difícil no 0, vento 1 no 00 graus, com 59. Posso autorizar o 9972. É o Xanema 225, para ter informação um pouco só, utilização Brasília. 6225, bom dia, utilizado Brasília, nível 380. Decola da pista 10, curva à direita, subida à árvore Alefa, via Pêndulo 17. Transponder 5405, controle 120, decimal 80. Autorizado Brasília, 380, via Pêndulo 17. Decola da 10, para curva à direita, na saída árvore, transição Alefa. Aciona 5405, controle 20, 8625. Eu vou ver se o funcionamento correto é a parte da para o pushback acionamento. Passa bem, 225. Celeste, 357. Silêncio, Juliette, 357. Padre, 357. Previsão de pontão? Seu será 04. Ok. Será que o Xenema 225 é tornado? Prossiga. Sobre confirmar o transponder? 5405. Grato. Geral 9972, solo 02, direito 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, bom dia. Federal 9972, bom dia, táxi via Alfa, Kilo 43, posição 5 Lima. Alfa, Kilo 43. Para o táxi da 3153 com 133 a bordo, 350 alterna Campina. Então, 3153, táxi à direita via Índia, ponto de espera 2118.95, ajuste na 017, um voo. 17295.0033.3 faz a companhia em Alessa Juliette, portão 04. Juliette 04, 3507. Geral 9970, bom dia, continua a aproximação, aguardo pista livre. Prosseguindo, aguardando, geral 9970. Dieta 3153, ponto espera 10, pronto. 3153, bom dia, mantém, ponto espera. Sim. Bono 093, solo 04, direito no 219. Direita 219, bom, certo. Paulo Salvador, bom dia, contra o DEM, Bono 093, bom dia, táxi de Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 07, com meia dúzia, né? Ah, livre ponto na 10, está embaixo da base, geral 9970. Salvador, bom dia, azul 4201, frente da Foxtrot para Campinas. Azul 4201, bom dia, autorizado Campinas, nível 340, local da pista 10, curva direita, subida da El, meio da Mótiva, e outras 10, por base, outras 16, após conforme. Responder 5406, controle 120.8. Autorizado Campinas, nível 340, decola no 0, curva direita, no perfil da Dael, Leda Mostra. Super Zulu 10 até Pubásia, Super Zulu 16, Bravo até o Zulu, após conforme. Aciona 5406, transponder e o controle 120.8 para o Azul 4201. 4201, correto, é a parte do pushback acionamento. Boa tarde. Federal 9970, solo 07, direita 1291. Direita 219, obrigado. Fala, Salvador, muito bom dia, Federal 9970. Federal 9970, bom dia, tático via Alfa Kilo 73, posição 5 Romeu. Alfa Kilo 73, 5 Romeu, obrigado. Então 3153, decolou 09, controle 1208. Bora 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 03, bora 53, 1900 da El. Via Pátio Índia, ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste 1097, Movol. Pátio Índia, ponto de espera 295, da 3890, bom dia. Cushion 6205, Pushback, Schmidt Taxi. 20 Pushback, Reporter Taxi, Cushion 6225. Subida da El, Leda, Irumi, via Pena, Vembereita, 57, Temon. Responde 5407, controle 120, decimal 80. Autorizado da Leão, nível 360. Decola da pistão na zero, curva direita. Subida da El, Leda, Irumi. Via Pernambuco 857 até Mouco. Transponder 5413. Controle 120, decimal 80. É autorizado nível 360 para o Galeão. Rota está conforme o plano. Decola da pistão no zero. Primeiro curva à direita, torcida da El. E direto Leda após Irumi. Transponder 5413, controle 1208, vão 9 metros. Vão 9 metros, posicionamento correto, repasse o transporte para o pushback aqui na minha. Sim, enche 9 metros. Autorizado 08, chame táxi. Chama táxi 401. 3153, chame Recife. Frequência 128, corrija 12685. Recife 12685, bom dia. Subida Árvore Lefa, aguarde cópia. Árvore Lefa. Direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 07. 0 via Índia, Alfa, torre 118, decimal 95, ajuste na 017, chame 6285. 5 no 7 Copter. Escuta, prossiga. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida Árvore Alerta, via Pesulo 17. Transponder 5160, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, 360, decola da 10, Árvore Alerta, curva à direita, Pesulo 17, 5160, transponder, controle 120, 80, 35 no 7. 317, correto, reporte professor, posto de acionamento. Tá, 4201, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 2118, decimal 95, ajuste na 018, bom voo. Controle 1-2-0, decimal 8. Controle 1-2-0, decimal 8, Oxenem 625, obrigado, bom dia. Bom dia, Pantocópia. Na escuta, professor. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida Árvore Elefa, via Brasilu 17. Transponder 5417, controle 120, decimal 80. Escola 0090 graus, com meia dúzia de nós. A linha escola no 04201. Correto, reparte branco, para o suspeito de acionamento. Sim. Paulo Salvador, posto 093, da Golpe, autorização com o fim. Golpe 093, bom dia. Autorizado com fim, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, subida Argo Elefa. Após voa Nietzsche, voa Perdulo 2-1. Responde 5415, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 com fim. Decola da 10, curva direita, árvore Elefa. Após Nietzsche, voa Perdulo 2-1. Responde 5415, controle 1208, controle 0. 093, fechamento correto, reporte pronto para o posto de acionamento. Reporte. Obrigado, bom dia. Azul de Salvador, bom dia, azul 4201. Decolou, Israel, tipo Israel, saída da El. 4201 no contato radar, via da El, atenção 340. Israel 340, 4201. Israel 3890, chame o centro Recife 12085. 2005, 3880. Descida passarela 2229. Passarela 2229, desça e mantenha o nível de voo 0, 5, 0, 118. 050-2229. Body Tapta. Chanel 6225, voe Elefa. Direcionando, voe Chanel 6225, obrigado. Não. Valeu 2229, uma possibilidade de TAP. É repetido. Valeu Salvador, azul 420, cruzando agora 2500 pés. Possibilidade de Valeda. 4201, não mantém o perfil. Vai manter graça. 400, course 3, T-Bomb, hold. Endeavour channel, alternative? Stuart, it's 3,000 dusty, and alternative will be Guarulhos. Ashton 6211, tax approval development, A from 6 to India, at Holden Point, Hotel Tower 118, decimal 95, Ashton Hotel 101, good flight. Ashton 6 Bravo, at Holden Point, 0, Hotel 118, 95, Ashton 6211.